Hacemos tres. Hacemos tres. Tu guarda que va a res. Si no ocurre un enfave, hacemos tres. Hacemos tres. No sé dónde hacemos tres. Hacemos tres. Tu guarda que va a res. Si no ocurre un enfave, hacemos tres. No sé dónde hacemos tres. E a gente de um referente. Quizá você me chuta a gana com a mão e nunca mais te cura. E a gente é vida. Já me de um falar como eu morria. E nunca mais te cura. E a vida é gorda e não fugir. Minha vida é que sempre é mais feliz. We'll be right back.